607, taxa aprovada via Alfa, chame para ingresso, taxa aí, Juliette, senhor. Taxa autorizada do Alfa, chama o nome Juliette, 1607. 7000 cordial, desça para 8.014. Para 8.014, já. Tá 3859, lateral de Alagoinhas, desça para 5.000. 5.389. Salvador, bom dia, o Gol no 7 no 5, livrou. Bom dia, Gol. Bom dia, Gol no 7 no 5. Tem que ser aprovado o Alfa, chama ingresso na Juliette. Tá aprovado o Alfa, chamará na Juliette o Gol, o no 7 no 5. Bom dia, Gol 605, informação foca. 605, este é o controle Salvador, meu cordial. Desça para 8.000, ajuste 1-0 na quadra. Também 1-0 na quadra, cordial. Tá 3859, sem restrições até 2.000. Direto 2.000, tá 3859. Salô, tá 3971 no próximo para o táxi, POB 138, 4 horas na terça região. 135, 4 horas, confirma a alternativa, senhor? Alternado Galeão. 3171, táxi aprovado, pátio principal Índia e Alfa, tem o ponto de espera pistão 0, ajuste 10, 14 agora, no ponto de espera da pistão 0, chame torre 118-612, 3171, tenha um bom voo, senhor. Obrigado, prossegue pátio Índia e Alfa, 118-612, a torre, tá, 3171. 1897, após o TAM, o senhor tem autorizado ingresso na Juliette, portão 10. Após o TAM, ingresso na Juliette, 10, gol 1897. 1607, segue o Boeing da companhia, ingressa na Juliette, portão 5. 7, saiu o tráfego, portão 5, gol 1607. 1907 no 5, na escuta? Na escuta. 1907 no 5, Alfa Juliette, portão 2. Portão 02 para o 1907 no 5, obrigado. A 5.000, então descida cruzando 35 para 5.000, estado 1014, então 35 no 7. Positivo. Ok, poderia repetir? Bom dia, senhor. É o Webjet 5722320 para Brasília. Bom dia, 5722, informação em curso Golf, mas irá mudar para o hotel daqui a aproximadamente 2 minutos, senhor. Ajuste agora no 014, Brasília 320, tem aprovado. Eu peço somente 2 minutos para o senhor Cláudio 5722. Sem problema, senhor. Obrigado. Alô, TAM 3201, por gentileza, operador de Finger, posição de número 4. Irei entrar em contato com o infraero, senhor. Já volto com a solicitação. Trato. Ah, ok, agora ele já compareceu, obrigado. Ok. Tem mar? Salvador, bom dia, TAM 3171, pode esperar no 0 pronto. TAM 3171, autorizado a alinhar e decolar. Vento 360 graus, 02 nós, exatamente no 0 no 4. Autorizado a alinhar, decolar no 0, TAM 3171. Sede 22, pronto, Procópio? Afirmativo. Via 5, Sede 22, para Brasília, autorizado nível de voo 320, via amplo Zulu do Sede, decola da 10, após curva à direita, saída árvore, após voo e elefa. Controle 1, 9, decimal 35, torre 1, 9, decimal 6, transporte 5, 1, 7, 4. Outra 3859, está passando lateral da Baía de Aratu, vamos reduzir para aproximação e pessoal, cheque para pouso. Reduzindo agora, 389. Boa direita, controle de saída 11935, torre 1186 e 5174 ao transponder, Webjet 5722. Webjet 5722, corrigimento correto, é posto pronto para o puxo e acionamento. Portará pronto para o puxo e acionamento, 5722. Salvador, TAM 3201 no 04 para puxo e acionamento. Gerando aguarde para o puxo. Aguardando. TAM 3859 está autorizado a aproximação e aliás. Autorizado, TAM 3859. Salvador é o Gol no 75, tá no Gate 02, tá aguardando o operador. Cliente, Gol no 705. TAM 3171, decolar 207, chame controle, frequência 119-35. Controle 9935, TAM 3171, bom dia. Salvador, muito bom dia, TAM 3153 com a Fox Trot descida 204 para 160. 201, após estacionamento do banco 738 da Gol, autorizado, puxa, acionamento depois para o táxi. Sente, e a aeronave vai para quem na posição? 02. Controle Salvador, bom dia, TAM 3171. TAM 3171, este é o controle, meu cordial, está encantada. Center 3171. TAM 3517, sem restrições até 2000. Sem restrições, 2000, 3517. 1605, reduza para 2110, sem restrições até 2000, seguindo o TAM número 3 para o povo. Gol no 605. Escuta, 05. Velocidade 210, número 3 para pouso, desça para 2000, está seguindo o TAM. 2.210, obedece 5. Rodou 3859. Então, 3859, cheque trem de pouso. Continue a aproximação, aguarde pista. 3859. TAM 3859, autorizado pouso, pista 10, vento 350 graus, 039. Teve pouso 3859, só confirmado o vento, por favor. 360 graus, 029. Enter. Está autorizada a aproximação ILS. Autorizado ILS 3507. Direita, chame solo 121 decimal 9. Solo 219, boa. 321, autorização Galeão. 804, pronto para cópia? Pronto, prossiga. 204 para o Galeão, autorizado nível de voo 360, Galeão Zulu 10, decolador 10, primeira curva à direita, saída da El, após Leda, após o Hybride. Controle 19.35, torre 18.6, transponde 5177. Autorizado então Galeão 360. Conforme o plano, Pelator Zulu 10, decolagem da pista 10, com curva direita, saída da El, Leda e Trive. Controle 11935, transponde 5177, gol 1804. 1804, veio no decorrer, depois para um próprio ponto de estacionamento. Repousarei, gol 1804. Torre Salvador, TAM 3201 para o táxi com 118 a bordo, 3:20, Campinas. Salvador, está 3859, livrou e agora já está na Alfa. 3859, pátio via, táxi via Alfa Kilo, portão 10, pátio 3. Alfa Kilo, portão 10, está 3859. Então 3201, no QNH 1014, autorizar o táxi via Índia, por esperada 10, TOI 118 decimal meia. Gente, táxi via Índia, ponto espera 118 mesmo. 10, vento 050 graus 029. Repouso, pista 10, tá 35 no certo. TAM 31712, chame Recife 1251. Azul 4069, quando pra cópia? Azul 4069 para Campinas, autorizado, nível de voo 360, via Ampers 16, decola 10, primeira curva à direita, saída da El, após Leda, após voo Hybride, controle 19.35, torre 118.6, transponde 5407. Autorizado Campinas 360, via Ampers 16, decola 10, curva à direita, da El, Leda Hybride. 286 torre, 1935 controle, 5407, a gente vai acionar no transponder, azul 4069. Azul 4069, transponder 5407. Autorizado por estacionamento e postamento para o táxi. 407. O TAM 3859 é o solo? Ainda prossiga, solo. O TAM 3859 é o solo? Na sua escuta, solo, prossiga. Sim, Matil, sua posição é a 10 do pátio 3, ok? Como instruído, já ingressou no pátio 1, confirme? Afirmo, 10 do pátio 3. Afirmativo. É, vai ingressar agora, já que ingressou, vai ingressar e tentar fazer o peão aqui na área remota, o TAM 3859. Dá pra fazer da presente aqui pela direita. Afirmativo então. É, o TAM 3859 ingressa no pátio 3. Agora o portão foi modificado pela Infraero para o 05 do pátio 3. 05 do pátio 3, tá bom, obrigado. Salvador, bom dia, 605, agora uma milha do marcador, baixado e travado. 1605, continue a aproximação, aguarde para autorização de pouso. Aguarda, 605. TAM 3153, sem restrições, até 2000. 2000, sem restrições, 3153. cheque acionamento Abjet 5722 no gate 3. Abjet 5722 autorizado para acionamento e reporte para o táxi. Ok, reporta na frente. Alô, Salvador, bom dia, TAM 35 no 7, lembrando. TAM 35 no 7, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará para ingresso na Juliette, TAM 35 no 7. Repouso, 605. Sim? Alô? Gol 1897. Chegou 1897. Tem a saída prevista aí, possível autorização? Eu não recebi seu plano, aguarde. Agora. 5722 está iniciando agora, senhorita. Uhum. 5722 está iniciando, confia. Gente, eu pedi a 5722. Obrigado. TAM 3201, autorizado a alinhar e manter. Alinha e mantém 3201. Gol 1605, ao solo, ao 20, livre pista, pela direita, chame solo, 121, decimal 9. 219, Olivral, 605. Sim? Para ingresso na Taxi 6 Juliette, está 35 no 7. 35 no 7, autorizado ingresso pela Juliette, portão 08. Autorizado, portão 08, 35 no 7. Via 05, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chamou antes da Juliette, via 05. TAM 3201, autorizado decolagem. Decolagem 10, TAM 3201. TAM 3201, no vento 030 graus, 029, altímetro no 0 no 4. No 0 no 4, 320. Salvador, o gol no 804, gate 11 para pushback acionamento. Gol 804 autorizado, puxa acionamento e reporte para o táxi. Autorizado, puxa acionamento e reportaria o táxi, o Gol 1804. Direto, 605. 605, mantém a posição. Mantém. 01, este é o controle Salvador. Meu cordial, está em contato radar. Muito bom dia. Vigilância radar, 320. 75, saída prevista, saída Arbor. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Saída prevista é Arbor, obrigado. Gol no 71, tá na escuta. Ciente, cheque o trem e chame a torre. 1186. 186, obrigado. Para o táxi, objeto 5722, 149 a bordo, alternando com fins, com uma autonomia de 3 horas e 45 minutos. Objeto 5722, que é legal, 1-0 no 4, autorizado o táxi via Índia, ponto de esperada 1-0, torre 1-8, decimal 6. Índia 18-6, obrigado. TAM 3201. Prossiga, controle. O equipamento é um 319? 320. Ah, um 320. É uma bela aeronave. Vamos voar direto para a Belize. O externo contra a embaixada trabalha. Andrés 153, avistado com tráfego, autorizado pouso, pista 10, vento 020 graus, 03 nós, aviso altímetro 10-14. Andrés 0, pouso 10 com 10-14, Andrés 153. Lula 605, autorizando gasolina Juliette, portão 03, atente para o banco 633 da WGS, se não está na sua frente. Portão 3, atento ao 7, 305. 7 no 5, pronto para cópia? 7 no 5, prossiga, Sarita. Lula 7 no 5, para Brasília, autorizado nível de voo 360, decola da via Ampersulo 16, decola da 10, primeira curva à direita, saída Arbor, após voo e elefa, controle 19.35. 1 no 8 decimal metro, expor 5415. Autorizado nível 360, conforme rota do plano, Ampersulo 17, a saída é Arbor, transição Elefa. Código transponder 5415 após 19.35 para o gol 1795. 1795, descimento correto, respondo para o posicionamento. Passará, obrigado. Solo Salvador, o gol 804, POB 138, autonomia 3 horas e 45, alterna Campinas. Pronto para o táxi. ...04, autorizado, táxi via Pátio 1, taxiway Índia, por esperada 10, torre 118, decimal 6. Pátio, Pátio, o taxiway Índia, no ponto de espera, torre 1186, o gol 1804. Objeto 5722, após o tráfego na curta final, autorizado a alinhar e manter. Ok, após o tráfego na final, alinha e mantém, 5722. 10, meu cordial, este é o controle Salvador. Ajuste agora, 10, 14, voe para a duna, desça para 3.000 pés para aproximação ILS. Positivo, 1014, direto Duna, autorizado, 3.000 pés, total 9910. 09. 07, pronto para cópia? Pronto para cópia, 607. Duna 607, para Guarulhos, autorizado nível de voo 360. Via Ampersulo 21, decola da 10, primeira curva à direita. Saída Arbor, após voo Elefante. Controle 19.35, torre 19.6, por 5411. Missão 12.1.